montei uma fábrica no oeste do país, uma fábrica de presunto. E no oeste era matriz. E o time de futebol da fábrica eu também criei, pra divertir os funcionários. Então um time eu formei. London, California, London, California. O presunto do oeste sempre tem grandes testes. Não tem medo de jogar na zona leste, porque é o grande presunto do oeste. O presunto do oeste sempre tem grandes testes. Não tem medo de jogar na zona leste, porque é o grande presunto do oeste. No oeste do país eu montei uma fábrica, e no oeste era a matriz da fábrica de presunto. Eu também criei o time de futebol pra divertir os funcionários da fábrica. O presunto do oeste sempre tem grandes testes. Não tem medo de jogar na zona leste, porque é o grande presunto do oeste. O presunto do oeste sempre tem grandes testes. Não tem medo de jogar na zona leste, porque é o grande presunto do oeste. Porque é o grande presunto do oeste.